Ciente, está visual, ficou 4 do 4. Sandy, India. Speak slowly. Sandy, India. Go ahead. Over Salvador VOR, flight level 150. Estimate contact position at 1338. Roger. Foi Salvador, voo 2-0, quem está em informação, Mike. Todo mundo quer que tiver pronto, 0-2-0. O gol no 260 está na identificação, desce para o 050, está autorizado a chegar da Mari. 0-5-0 na Mari, gol no 260. Papá, Charlie, India, papá, calma, Aracaju, approach, frequency 120, decimal 3. Charlie, India, papá. Papá, Charlie, India, papá. Autorizado no 05, chama táxi, 983. Quase o Alfa Yankee X-Ray, terminou o reboque? Gente, bom dia. Comando 397, São Paulo com Congonhas, o 360 já aprovado, confirma. Autorizado São Paulo, Congonhas, o nível 360, via rota conforme Upper Zulu 10, bridge Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trivi. Decolagem da pista 10, após decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto bridge. A frequência do controle 120.8, aciona 5453, Uno 397. Após Leda, voa direto bridge, chama pronto, pushback, sonamento, gol no 397. Salvador, 93 está pronto para o site. Bom, tempo e boia está a bordo. Galeão, 3 horas e 5. Em frente, última direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 118.6, o ajuste 10.6, bom gol. Ativeiro, ataque, e a Índia no ponto de espera de 23, tem um ponto de arma daqui. Gol no 260, desce para 2000 pés, ajuste 10.6, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Desce para 2000, vai reportar estabilizado no 10, 1260. O 1983, o vento 130 graus 099, autorizado Daniel, decola a pista 10. O 1983. Ele decola na 0, 1983. O Xané 6250, acionando a identificação, desce para o nível 050, sem restrições de velocidade também. Negativo, é o número 2 na aproximação, mantém a chegada. O Xena 6250 está autorizada para o DIPAP. Gol 1983, decolada aos 19, controle 120, decimal 8. 308, 93, bandido. Controle de Salvador, muito bom dia. Gol 1983, 1400 pés na árvore. O gol 1983, bom dia. Contato radar na decolagem. Sobe por 360, saída árvore. Ok, 360, árvore, 93. Charlie, Charlie, Charlie, India, India. Call Recife Central, frequency 125.45. If unable, 126.85. Chané 6250 está autorizado 2.000 pés. O ajuste é 1.0 no 5. 6250 continua sem restrições. Autorizado no ILS, Gol no 260. O Gol no 260 completa a final ILS, chama a torre 1.86. Chamando a torre de 2.6. Salvador, bom dia, Gol no 260, 2.5 milhas para externo, baixada travada. Após Arbor, não vai poder voar elétrico ao 983 da formação. O Gol 983, após Elefa, qual é a proa, desigato? Não, Elefa não vai poder voar à direita. Após Arbor, pode voar o Obidute. O Gol no 983 após Arbor voa Obidute. Ok, obrigado. E depois vai ser travado, Gol no 260. Chuva leve na final da 28, ok? Excelente, no 260. O Xanamé 250 está autorizado em LS, reporte estabilizado. Valeu. Charlie ADS, reportagem atualizada, meia noite, especial. O Gol 1983 chama Recife 1260, alterno 1288. 260-288, um bom dia, senhor. 1983. Bom dia. Lima 260 do solo aos 27, livre a pista para ataque seu Eco, solo 121 decimal 9. Eco 219, bom 260. Solo Salvador, bom 260, do Sotelé. Uno 260, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi seu Juliette. Alfa, repórtera para ingresso Juliette, Gol 260. Autorizado, Gol 397, uma pronta para táxi. Ingresso Juliette, Gol 260. Gol 260, ingresso Juliette até o portão 08. O 08, Gol 260. Hoje é na 6250, completa, final LS, chama Torre 1, 186. 5595, bom dia, Salvador para Ilhéus, confirmando o nível. 1-8-0, final LSX-Way, baixado, travada, distância. Oxenê 6250, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, QNH 10 no 5, vento 1-10 graus 07 nós, aguardando autorização, Oxenê 6250. 10 no 5, aguardando autorização. Lado direita, via Índia, no ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-18, decimal meia, o ajuste 1-0-5, bom voo. Meu nome é 250, vento 1-10 grau 07, mais autorizado pouso pista 1-0. Autorizado pouso 1-0, meia 250. Luna 397, mantém ponto de espera, pista 1-0. Ponto de espera, treina. Tan 3896, aciona a identificação. Desce pro 050 na chegada Mari. Tan 3896, tem restrição de velocidade altitude. Mantém gol 1397. Oxenê 6250, solo aos 36, livra a pista pelo taxiway Eco, solo 121, decimal 9. Ela é com 219, Luna 397, o vento 1-20 graus 08 nós, autorizado a decolagem de pista 1-0. Salvador, bom dia, Sané 6250, 6250, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Alfa chama para o ingresso na Juliette, 6250. Tucano 3198, bom dia, está na identificação, desce para o 060, não chega da mais. Xenã 6250, Juliette, até o portão 03. Juliette para o 03. Uno 397, decolado aos 38, frequência do controle 120, decimal 8. 308, 397. Ali, Salvador, Maria Gona, 397. O gol no 397, contato com a zona decolagem, sobe pro 360, boa lida. 360, brasileira, 397. Decolando parte de exposições, para Ondina está mantendo 110 aproado o litoral. O corrigindo para o CAB, tá, do parque de exposições, grupo Zulu para o CAB. Agora aproado o litoral, vai atingir a linha do litoral 110. Vicente, a intenção do guardião é pousar no parque do Gré? É, tio, pousar para o CAB. Vicente, a intenção do guardião é para o CAB. Mantenha a linha do litoral, aguarde transferência para o controle, o Guardião 07. Atingiu o litoral, está aguardando a transferência. Guardião 07, a frequência do controle é 120, decimal 8. Acione por gentileza 0107. 1208, grato. Controle, Guardião 07. Prossiga. Agora, quem está aí na linha do litoral, visual focado e autorizado, semana final. 2107, frequência livre. Obrigado. Controle 1397.